Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 12 de setembro, em primeira discussão, o projeto de lei 2.919 de 2010, que reúne em um único anúncio todos os avisos que as farmácias são obrigadas a dar, segundo a legislação vigente. Assinado pelos então membros da extinta comissão do Cumpra-se, a proposta quer garantir a aplicação das leis, dificultada pelo grande número de normas estabelecendo esses anúncios. A proposta é assinada pelos deputados Pedro Fernandes, do PMDB, Flávio Bolsonaro, do PP, e Graça Pereira, do PSD. O projeto estabelece que estes estabelecimentos deverão fixar anúncio com o seguinte texto: prezado cliente, este estabelecimento disponibiliza listagens com as seguintes informações: remédios genéricos, seus equivalentes e substâncias ativas, nomes dos remédios proibidos pela Anvisa e os telefones desta agência e os casos de prioridade de atendimento. Caso deseje, solicite a informação ao nosso funcionário. Reportagem, Ronaldo Ribeiro.